道，我妈一个人陪沙发一抱，我得陪你还是喜欢妈妈，我亲妈妈刚发出来的声音，都会没人发出来的闹妹妹，没有谁不哭太太大声谁不拉，没有太谁的没有那样咖啡机的，爸爸爸爸给我咖啡机啊， 有空 Eu quero bagunçar, igual professor, meu coração. Vou deschocar tudo, essa decepção. Eu quero bagunçar tua cama, igual professor, meu. Vou deschocar na tua, essa decepção.我买你跟陪沙发一抱，我得陪你还一直心如马路高，在心脑的光。 我们两个人， 我会没得把斯卡拉两个人，没有时空就带来吧，没有。 我们把那的路， 我怕跑他给我咖啡的时间。 meuscds.com Eu quero bagunçar tua cama, igual tu fez o meu coração. Vou descontar na tua essa. Eu quero bagunçar tua cama, igual tu fez com o meu coração. Vou descontar na tua essa decepção. É na pegada do vaqueiro.Cássio Farinha da Bahia!